andressedesmoral.com.br. É mais uma pra bater no paredão. É o trato da brincadeira. Segura que é madeira. Vai que vai, vai que vai. Vai desse balanço, vai. Botou pressão, vem. A fiel meteu o pé. Eu tive que dar o troco. Terminei com a mulher. Hoje eu vou meter o louco. De copão na mão, aliança no bolso. Hoje eu vou pro bailão, porque da mora tá urso. De copão na mão, aliança no bolso. Hoje eu vou pro bailão, porque da mora tá urso. Não quero saber de ex, todo dia na minha bota. É baile da Sabrina e o bailão começa agora. Quem namora não cola, quem namora não cola. É festa do solteiro, tá casado, vai embora. Quem namora não cola, quem namora não cola. É festa do solteiro, tá casado, vai embora. Dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, vai. Alô, bandido paredão, tamo junto, é nóis. Alô, parceiro Paulo Jacaré, daquele jeito, hein? Alô, maninho do paredão. Alô, Vinícius Moraes. E a fiel meteu o pé. Eu tive que dar o troco. Terminei com a mulher. Hoje eu vou meter o louco. De copão na mão, aliança no bolso. Hoje eu vou pro bailão, porque da mora tá urso. De copão na mão, aliança no bolso. Hoje eu vou pro bailão, porque da mora tá urso. Não quero saber de ex, todo dia na minha bota. É baile da Sabrina e o bailão começa agora. Quem namora não cola, quem namora não cola. É festa do solteiro, tá casado, vai embora. Quem namora não cola, quem namora não cola. É festa do solteiro, tá casado, vai embora. Alô, paredão, pai e filho, tamo junto daquele jeito. Alô, Wesley CDs. Alô, Vitor K, meu parceiro, é nóis, hein? Alô, Felipe Gravações. Vamos da Rochadeira, tá ligado?